pequenino grão de areia, que era um pobre sonhador, olhando o céu, viu uma estrela, imaginou coisas de amor. Passaram anos. No limite do Mike, está no ar. Programa do Queca de Siri, pela Rádio Campeche. Dizem que nunca o pobrezinho. A parada é a seguinte: vocês estão me ouvindo? Eu estou com pouco retorno, mas eu vou abrir a voz. O plano é o seguinte: primeiro arma todo mundo, aí mete todo mundo na rua a favor da reforma da presidência. Privatiza a reforma da Previdência, faz você trabalhar até o fazer bico, até o final da vida. O nome disso é 157. O que há de verdade é assalto à mão armada. E o nosso antídoto para isso é homenagear Beth Carvalho. Então está no ar, Moqueca de Siri, 157 versus Beth. Vou dar um jeito nesse microfone, vamos lá. Eu só peço a Deus. Solo le pido a Deus. Com Mercedes Sosa também. Eu só peço a Deus. Seja indiferente, que a morte não me encontre dia solitário, sem ter feito o que eu queria. Que a injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face se já fui machucado brutalmente. Eu só peço a Deus. Que o futuro não me seja indiferente, sem ter que fugir desenganado, pra viver uma cultura diferente. Esta noche en Río de Janeiro. Obrigada a você. Beijo, meses. Ao céu, um remédio que possa curar uma chaga de amor em meu peito. Devagar ela vai me matar. Pedi ao céu, pedi ao céu, Lariará, um remédio que possa curar Lariará, uma chaga de amor em meu. Devagar ela vai me matar. E além do mais, necessito de paz, coisa que você traz. Sempre mais sei porquê. Paixão igual nunca senti, saudade igual nunca sofri. E de repente percebi que a vida é nada sem você. Eu te avisei, em prosa e verso já chorei, a solidão eu já paguei, ao universo eu implorei, quero você. Pedi ao céu, pedi ao céu, laraiá, um remédio que possa curar, laraiá, uma chaga de amor em meu peito. Devagar ela vai me matar. Pedi ao céu, larará, um remédio que possa curar, larará, uma chaga de amor em meu peito. Devagar ela vai me matar. E além do mais, necessito de paz, coisa que você traz. Sempre mais sei porquê. Paixão igual nunca senti, saudade igual nunca sofri. E de repente percebi que a vida é nada sem você, Nelson. Tá vendo? Em prosa e verso já chorei, a solidão eu já paguei, ao universo eu implorei, quero você. Pedi ao céu, pedi ao céu, larará, um remédio que possa curar, larará, uma chaga de amor em meu peito. Devagar ela vai me matar. Pedi ao céu, pedi ao céu, larará, um remédio que possa curar, larará, uma chaga de amor em meu. Devagar ela vai me matar. Devagar ela vai me matar. Devagar ela vai me matar. Um beijo, Bete. Este é o Moqueca de Siri pela Rádio Campestre. Eu tô aqui me esguelando. O microfone tá muito ruim, mas vamos lá. Linda borboleta. Linda borboleta, não seja buliçosa, deixe a minha rosa, que tão linda está no galho. É o meu prazer ao amanhecer. Fa- fazer-lhe visita, vê-la banhada de orvalho. Quando vem o sol, cobre ela de ouro. O jardim do pobre é um tesouro. Linda borboleta, por favor, deixa meu tesouro de real valor. Quem faz este apelo é um pobre trovador que se inspira na rosa pra fazer canções de amor. Linda borboleta, não seja buriçosa, deixa minha rosa que tão linda está no galho. Deixa meu tesouro de real valor. Quem faz este apelo é um pobre trovador que se inspira na rosa pra fazer canções de amor. Linda borboleta, não seja buriçosa, deixa minha rosa que tão linda está no galho. Aí vem a garota da plateia. Então, problema resolvido no Mike. Este é o especial para Beth Carvalho. 157 versus Beth. Agora a música de Luiz Carlos da Vila, o Zumbi. Além da razão. Por te amar, eu pintei um azul do céu se admirar. Até o mar adocei e das pedras leite eu fiz brotar. De um vulgar fiz um rei e do nada o império pra te dar. E a cantar que eu acho então que é amar. É uma ponte lá para o longe do horizonte, jardim sem espinho, pinho que vai bem em qualquer canção, roupa de vestir em qualquer estação. É uma dança razão, basta não mentir pro seu coração. Por te amar, eu pintei um azul do céu se admirar. Vai bem em qualquer canção. Deus não posso entender por que vamos chorando. Se os nossos cicerones são aves cantando lateralmente, as flores deitam aroma sorrindo. E ouço da natureza que sejam bem-vindos. O vento de quando em quando, num sussurro sereno, obriga toda a floresta a nos fazer aceno. É um festival de alegria que me põe a imaginar. Não sei se devemos rir ou chorar. Não sei se devemos rir ou chorar. Celeste bonita. Começamos o programa com Estrela do Mar, Bad Carvalho São 3. Depois Mercedes Sosa, com Bad Carvalho. Aí Nelson Gonçalves, com Bad Carvalho. Linda Borboleta, Além da Razão, e sejam bem-vindos. E agora Afina Meu Violão, com Paulinho Tapajós. E depois Dor de Amor, com Zeca Pagodinho. Para afinar seu violão, você vai pedir que eu cante versos do meu coração, para você levar adiante. Mas cante certo, menina, na feira, na esquina, ou pra gente fina. Mas não desafina, porque eu não mereço. Se não me esqueço, cobro outro preço e acabo afinando a vez. Afina meu violão, pelo amor de Deus. Afina meu violão, pelo amor de Deus. Afina meu violão, pelo amor de Deus. Afina meu violão, pelo amor de Deus. Pra afinar seu violão, eu não cobro meu trabalho. Ainda dou minha canção pra você ter agasalho. Mas todo verso que eu faço, eu tiro do braço de um vinho afinado. Por isso, cuidado, não cante trocado, porque é pecado pra quem tá do lado. É pior que marido enganado. Afina meu violão, pelo amor de Deus. Afina meu violão, pelo amor de Deus. Eu já disse a você pra afinar. Afina meu violão, pelo amor de Deus. Afina meu violão, pelo amor de Deus. Pra afinar seu violão, você vai pedir que eu cante versos do meu coração, pra você levar adiante. Mas cante certo, menina, na feira, na esquina, ou pra gente fina. Mas não desafina, porque eu não mereço. Se não, me esqueça e cobra o outro preço e acaba afinando a vez. Afina meu violão, pelo amor de Deus. É. Afina meu violão, pelo amor de Deus. Eu já disse a você pra afinar. Afina meu violão, pelo amor de Deus. Afina meu violão, pelo amor de Deus. Pra afinar seu violão, eu não cobro meu trabalho. Ainda dou minha canção pra você ter agasalho. Mas todo verso que eu faço, eu tiro do braço de um vinho afinado. Por isso, cuidado, não cante trocado, porque é pecado pra quem tá do lado. É pior que marido enganado. Afina meu violão, pelo amor de Deus. É. Afina meu violão, pelo amor de Deus. Eu já disse a você pra afinar. Afina meu violão, pelo amor de Deus. Aí, Paulinho. Afina meu violão, pelo amor de Deus. Valeu, Beth. Valeu, Paulinho.

Kikó no terreiro, perua de é, faz inveja pra gente que não tem mulher. Na Kikó no terreiro, perua de é, faz inveja pra gente que não tem mulher. No jacutá de preto velho, há uma festa de aô. No jacutá de preto velho, há uma festa de aô. Oi, tem nega de Ogum, de Oxalá, de Emanjá. Mucama de Oxóssi é caçador, ora viva nanã, nanã burucô. Mucama de Oxóssi é caçador, ora viva nanã, nanã burucô. Iô, iô, iô, iô. No terreiro de preto velho, iaiá, ora vamos saravá. Aqui meu pai, Xangô. No terreiro de preto velho, iaiá, ora vamos saravá. Aqui, Marçal, Xangô. Parabadaba de padeba de padeba. É isso aí, Marçal. Chegou a hora, vai me pagar. Pode chorar, pode chorar. Chora, não vou ligar. Chegou a hora, vai me pagar. Pode chorar, pode chorar. Vai me pagar. Chora, não vou ligar. Chegou a hora, vai me pagar. Pode chorar, pode chorar. Assalto a mão armada. Libera o porte de armas, cercam o Congresso, aprovam a reforma na Previdência e vamos trabalhar até a terceira encarnação. Isso é

São José, ó minha madureira. Protejo o Império e a Portela que vão pra avenida e levanto a poeira e de onde é? É de Madureira, São José, é de Madureira. É de Madureira, São José, é de Madureira. Esse santo camarada dá sempre uma olhada na mangueira, porque é de Madureira, São José, é de Madureira. É de Madureira, São José, é de Madureira. Dá uma olhada pros pobres, compadre, que não tá de brincadeira, porque é de Madureira, São José, é de Madureira. É de Madureira, São José, é de Madureira. É de Madureira, São José, é de Madureira. Aí, Martinho. É de Madureira, São José, é de Madureira. De onde é? É de Madureira, São José, é de Madureira. E nessa roda, Martinho da Vila, 98.3, Rádio Campeche, Teca de Sirinho. Agora da melhor qualidade, depois Malandro Sou Eu e Carioca da Gema, lá no Rio de Janeiro. É porque meu samba é... Dias 8 e 9, essa carrapeta estará no mercado, Beco do Pinheiro, número 10. Flamengo. Tem lá o Arraiá do Amor. Dá um beijo pra Clarissa, pra G, pra Jô. É sempre uma delícia. Votação nessa feira maravilhosa de moda autoral, trabalho alternativo. Pet Friendly. Crianças bem-vindas, das 13 às 20. Tem também show com Caravana Baile, um auê danado. Toda quarta-feira tem a roda de show xadrez, Rua Isaltina de Assunção Farias, 439, Rio Tavares. Chega lá que o Pedro, o Álvaro, o Freitas, o Ami, todo mundo recebe a galera de braços abertos na melhor roda de choro de Floripa. Baratinho, R$10 para os músicos. Vamos lá, é Bete Carvalho, Facas hoje. 157 versus Bete. Não cai nessa ideia de posse, porte de arma e tentar levar vantagem em cima dos outros aí, que o nome disso é 157. Ao invés disso, faz uma fumacinha e ouve Bete Carvalho. Meu samba é uma tinta que mancha e nunca sai. Quem samba não esquece. Mas é porque meu samba é da melhor qualidade. De acordo com a maré, vou cantando novidade. Porque meu samba é da melhor qualidade. De acordo com a maré, vou cantando novidade. Não posso dar mole pra não refundar. Quem marca bobeira engole poeira e rasteira até pode levar. Malandro que sou, eu não vou vacilar. Sou o que sou, ninguém vai me mudar. E quem tentou teve que rebolar sem conseguir. Escorregando daqui e dali, malandreando eu vivenci. E no sufoco

Muqueca de Suíço, especial para Bete Carvalho, 157 versus Bete. Agora, no primeiro tempo, com o Golden Boys, anos 60, em dança, 98.3. Bem tanta areia andei, da lua cheia eu sei, uma saudade imensa. Vagando em verso eu vim, vestido de cetim, na mão direita rosas vou levar. Ah, olha a lua mansa, me se leva ao luar, descansa meu caminho. Seu olhar em festa se fez feliz, lembra uma seresta que um dia eu fiz. Por onde for quero ser seu pai. Já me fiz a guerra, me por não saber. Cansei de ser sozinho. Verso encantado usei, meu namorado é rei nas lendas do caminho. Na Rádio Campeche 98.3. Agora Moço Luiz e Bete Carvalho na sua adaptação à Mangueira. Divina Mangueira, desfralda teu pavilhão. Sagrada bandeira dentro do meu coração, defendo teu samba pela vida inteira em respeito à tradição. É sempre o teu samba, estação primeira, me leva pela mão. Teu samba que é prosa, levanta a poeira, arrastando o pé no chão. E o teu verde rosa balança a roseira, consagrando teu brasão. Por isso é que o samba, quando a mangueira é que vence, sacode a alma dessa nação. É porque todo mundo guarda a nação mangueirense com o amor lá dentro do coração. Divina Mangueira, desfralda teu pavilhão. Sagrada bandeira dentro do meu coração.

essa estrada que leva o samba de verdade. Mangueira, eu te amava à distância e desde a infância eu sonhava contigo. Temia que o samba morresse e eu não te conhecesse, meu Deus, que perigo. Diziam que eu tinha talento na voz, no instrumento, então me decidi. Cheguei e venci, mas confesso ainda hoje, a paixão me consome. De emoção a voz falta, se leio na pauta, Mangueira teu nome. Estrelas para sempre consagradas, companheiras nessa estrada que levam o samba de verdade. Mangueira teu nome bem alto, eu canto no palco e nós faltam de sigo. Viver em função da beleza é minha natureza, sei que o mesmo contigo. Mangueira, tu das plenitude, eterna juventude que vive por ti. Levo a vida a sorrir, pelo mundo a cantar, de conquista em conquista. Mas por ti desfilar faz mais forte pulsar meu coração de artista. Mangueira, paixão de uma vida inteira, essa primeira no anseio popular. Mangueira, a tua história é tão bela, na passarela hoje vamos te exaltar. Mangueira, paixão de uma vida inteira, essa primeira no anseio popular. Mangueira, a tua história é tão bela, na passarela hoje vamos te exaltar. Na passarela hoje vamos te exaltar. Na passarela hoje vamos te exaltar.